Salvador, boa noite, gol 9, 9, gol 9, 6, na aproximação final, estabilizado no localizador. 1816, muito boa noite, ajuste no 0, 1-2. Reporta baixar, travado. Reporta baixar, checado, boa noite, 6. Gente, 1816, está autorizado o posto, pista no 0, vento 1-0 graus, 1-6, informa, pista molhada. Pista molhada, gol 1-8-6. Para controle embaixado e checado na aproximação final, estabilizado, passando externo, gol 1-8-6. Ciente, 1-8-6, está autorizado o pouso na pista 1-0. Prato, gol 1-8-6. Salvador, eu Tango Mike Fox, finalizado o reboque. Muito obrigado e bom dia. Gente, Tango Mike Fox. Gol 1-8-6, sola 5-2, drible direito, chama a sola em 1-2-1-9. Direito 2-1-9, gol 1-8-6. Salvador, com 1-8-6. 1-8-6, está autorizado prosseguir o táxi via Alfa Juliette para a posição 05 do pátio 1. Alfa Juliette, pátio 1, posição 5, com 1-8-6. Dois, reporto baixado travado. Já está baixado e travado, passou externo. Ciente, são 3520, está autorizado pouso, pista no zero, o vento 080 graus, 119, informe pista molhada. Ciente, está 3520. O TAN 3520, sol 56, livre direita, em chama sola em 121, décimo 9. Vai livrar 129, boa noite. Solo Salvador, boa noite, o TAN 3520, livrou na sua escuta. Ao estado, livre táxi, via Eco, Alfa, Juliette, posição 03 do Pátio 1. Eco Alfa Juliette 0341. 8, não segue? Leda Bridge. É, Leda até 3520. Fala até 3520. Prossiga. Qual foi uma saída pra Aracaju? Fuca, transição Caju. Certo. noite, voo no 817, formação Delta. Autorização para o... Voo no 817, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge, a Pezulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pistão a 0, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5165. Usado para Guarulhos, subível 360, na Apesulu 10, após o abrigo, brigue Apesulu 16, Bravo Hotel Zulu, zero com primeira curva à direita, Nadael, Breta, Bravo Abrigo, com Leal, Dael, Leda, depois o abrigo. Controle 109.35, torre 118.95, transponder 5165, gol 1817. Protejamento correto, chame pronto para acionar. Para pronto para acionar, gol 1817. Alerta 3520 para Aracaju, nível 190. Autorizado para Aracaju, nível 190. 77, saída Pucca, transição Caju. A sua rota Pucca, Jamo, Aru. Saída Pucca, transição Caju. Controle 119.35, torre 18.95. Transponda 5162. Gente, copia 190, saída Pucca, Pucca, transição Caju. Golf 677, Jamo Aru, 119.35, controle 118.9, a torre, transponda 562, da 3520. Frequência do controle 119.35, torre 118.95. 19935, torre 118.9. Correto, chame pronto para acionar. Camarada, para acionar, 3520. Tamé, questionamento TAM 3520. São 03, autorizado, chame pronto pro táxi. Para o táxi 3520. Salvador, gol no 817 para o pushback e acionamento no portão 5. 8 no 7, autorizado push, reporta Frontax. Adoradax, gol no 817. Taxi Tan 3520, 37 a bordo, Recife, 1 hora e 50 de autonomia. Ufumano 37 a bordo, Tan 3520, taxi Índia, ponto, não te esperando. Pronto, frequência 118.95, negão 0101. Gente, via Índia, ponto de perdão 10.18.95, Tan 3520. 8817, instruções para o táxi com 169 a bordo, autonomia da presente de 3 horas e 46 até na Galeão. Autorizado táxi Índia, ponte para a torre, 1 no 8, espanhol 5, legal no 0 no 1, voo no 8 no 7. Índia, no ponte de espera de 895, QNH 1011, voo no 8 no 7. Ainda cola da 1 no 0. Boa noite, gol 18, 17, ponte espera e pronta pista no 0. Boa noite, no 7, boa noite, ali mantém, cabeceiro no 0. Boa noite, ali mantém a pista no 0, gol 18, 17. A 3520 tá colado as 42, controle 119, decimal 35. 8 no 7, vento 040 graus, 019, autorizado a decolar a pista no 0. 8 no 7, decolado 844, controle 119, 135. Controle de